conhecidos os Catherine Wheel. Wanna fire a gun, show me. Wanna be unseen, show me. Deep disguise, a deep disguise. 5 years of nothing good. Still screaming, shout this secret song. Deep, distant and pure. Deep, distant and pure. Kill rhythm. Deep feeling. Yarmouth, uma cidade junto ao mar, perto de Norwich, no Reino Unido, nascem os Catherine Wheel. Senhores de um sentido estético e musical fora do comum, sempre apontaram a sua carreira ao grande público, apesar da fama em grande escala nunca lhes ter sorrido. O início da sua carreira foi auspicioso, gravando 2 singles para uma pequena editora local que captaram as atenções de figuras importantes como John Peel, Brian Eno ou Tim Freeze Green. Este último, peça crucial no desenvolvimento dos Talk Talk, de mera banda synth-pop até precursores do pós-rock, torna-se num colaborador fulcral da banda, a quando dá assinatura pela editora Fontana, e ajuda a expandir a sonoridade dos Catherine Wheel, que passam de meros seguidores do shoegaze a desbravadores sónicos. Tim Freeze Green seria o produtor de Ferment, o primeiro álbum dos Catherine Wheel, lançado em 1991. O segundo álbum, Chrome, afastá-los-ia de vez do rótulo shoegaze. As camadas de ruído são substituídas por um som mais limpo, mas mais pesado, apesar da crescente aposta em passagens mais atmosféricas. Gil Norton, produtor de bandas como Throwing Muses ou Pixies, ocupa a cadeira da produção, mas Freeze Green mantém-se como conselheiro e teclista da banda. Lançado em 1993, Chrome é por muitos considerado o melhor álbum da banda, mas apesar de críticas favoráveis e uma base de fãs crescente, o sucesso a que os Catherine Wheel almejavam tardava em aparecer. Para tentar alcançar um público mais abrangente, os Catherine Wheel tentam no terceiro álbum apelar ao público americano, mais virado na altura para os sons agressivos e polidos do pós-grunge. Novamente com Gil Norton nos comandos, Happy Days é desprezado por muitos dos fãs originais da banda devido ao som mais roqueiro, aproximando-se em pontos do metal. Mas a originalidade da banda continua em alta. Apesar de conseguir conquistar algum público do outro lado do Atlântico, ainda não seria desta que os Catherine Wheel explodiriam. Acabam por sair da editora Fontana em 1996. Drove to my lover, tried to discover if if she was my friend right to the end. Don't know what caused her to pretend. So I wrote a long letter on 1 inch of paper, sprinkled with tears and surrounded by love. I'm gonna lift the page now with my tongue. Em 1996 vê a edição de Like Cats and Dogs, uma compilação de alguns dos seus muitos lados B, que sempre foram considerados pelos fãs como tendo tanta ou mais qualidade que as faixas dos álbuns. O álbum surpreende pela uniformidade, visto que se trata de uma compilação, mostrando os Catherine Wheel mais atmosféricos e experimentais. As boas críticas de Like Cats and Dogs levam a banda a voltar a sons mais expansivos e menos agressivos, contratando o produtor Bob Ezrin, com The Wall dos Pink Floyd no currículo, para criar um álbum coeso e cinemático. O resultado é Adam and Eve, editado em 1997 pela Chrysalis. Thank you. constantes mudanças de estilo, a insatisfação com os resultados comerciais e a colisão de egos no seio da banda leva à saída do baixista Dave Hawes, antecedida pela mudança de editora nos Estados Unidos. Wishville, lançada em 2000 pela Columbia nos States e pela Chrysalis na Europa, mostra uns Catherine Wheel mais básicos e comerciais, sem o fulgor criativo de outrora. Tornando mais uma vez a falhar o alvo da popularidade, a banda acaba por entrar numa pausa alargada de onde não retornaria. Os vários elementos da banda criaram novos projetos musicais, de onde se destaca a carreira a solo do vocalista Rob Dickinson, mas nenhum deles atingiu o fulgor ou o culto da banda original. O primeiro álbum, Ferment, foi reeditado em 2010, como tributo a uma das grandes bandas britânicas dos anos 90. Recent years were unsung, I lit them up, burning my horoscope. Recent fears are undone, I give them up, sick of my bogus ghost. Rising up, it reached my highest line. Come on, Daisy, don't drown me this time. Taking off. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Catherine Wheel. Até à próxima. Ilustres.